se baseia em nada. Pode ser tudo ou não pode ser nada, hein, Ale? Ale tá ligado. Hein, Laizão? Hein, Donk? Pra cima, vô. Se for pra me escutar, leva a sério. Nem escute, vô. Que na Bahia o que bate, no Brasil o que bate é maluquice, vô. Skinny, o gangsta da rocha. Me pediram, eu tô lançando, vô. Resenha 2.0. Bota o Lola pra cima. Oh, brincadeira, calma, pô. Assim, ó. Vem. No meio da pré-lada, ela solta Larissa em qualquer lugar. Dentro do cinema ela dá, ela solta Larissa. No meio da casa ela dá, ela solta Larissa em qualquer lugar. No meio do carro ela dá, ela solta. Vai, vai. Não solta Larissa, solta Larissa em qualquer lugar. Solta Larissa, solta Larissa. Ela solta Larissa em qualquer lugar. Solta Larissa, a Laricinha, calma, pô, ó, vai. Não solta Larissa, solta Larissa em qualquer lugar. Solta Larissa, a rocha. Larissa, solta Larissa, solta Larissa em qualquer lugar. Calma, checa, assim, ó. A do job experiente, ela já atualizou. Não trabalha mais com espécie digital, paga o valor. Só aceita Pix, né, amor? Só aceita Pix, né, amor? Só aceita Pix, né, amor? Assim, ó, vem. Pra eu botar no teu popô, popô, popô, popô. Do mudo, o mundo ficava se falando assim, ó, blu, blu. Aí eu não entendia nada, né? Mexendo a mãozinha, fazendo a mãozinha assim, fazendo. Aí eu fui lá, vou fazer uma música assim, ó, viaja, ó, ó. Ah, bu, bu, bu, ah, bu, bu, bu, ah, bu, bu, bu, ah, bu, bu, bu, ah, bu, bu, bu, ah, bu, bu, bu, ah, bu, bu, bu, ah, bu, bu, vai, vai, ah, ah, que maluquice é essa, velho? Ah, bu, bu, bu, ah, bu, a mãozinha. Ah, bu, bu, bu, ah, bu, bu, bu, ah, bu, bu, bu, ah, bu, bu, bu, ah, bu, bu, bu. Me chamou na casa dela, área de perigo. Ela tava louca, doida pra fuder comigo. No quarto dela, nós dois envolvidos. Eu botando nela e lá fora troca de tiro, tchu, tchu, tchu, tchu, tchu, tchu, tchu, tchu, tchu, tchu, tchu. E lá fora troca de tiro, tchu, tchu, tchu, tchu, tchu, tchu, tchu, tchu. Abaixa, velho, abaixa. Abaixa, quer troca de tiro, tchu. Pá, eita, pô. Tchu, tchu, tchu, tchu, tchu, tchu, tchu. E lá fora troca de tiro, tchu, tchu. Bota o tiro, tchu, tchu. Bota o tiro, tchu, tchu, tchu. Ele banca, manda presente, mesmo assim deixa desejar. Nós esnova no olhar na cara e todos os dias nós quer me ligar. Famoso micro-ondas, cara, e nós madeira pra machucar. Ele esquenta pra nós empurrar, ele esquenta, vai, vai, vai, vai. Ele esquenta pra nós empurrar, ele esquenta, ela senta. Ele esquenta pra nós empurrar, ele esquenta. Arrocha, vô, arrocha, calma, pô. Ele esquenta a rocha, ele esquenta pra nós empurrar, ele precisa brigar não, velho. Ele esquenta, deixa o cara, velho. Ele esquenta pra nós empurrar. Eu cheguei no restaurante procurando o que comer. Era ceia de Natal, eu não sei o que fazer. Trouxeram um peru preto, lá ele, mas tava no lá ele, mano. A garçonete perguntou, um bem passado ou uma passada. Escapelaram meu peru, escapelaram meu peru. Escapelaram meu peru, gu, gu, gu, gu, gu. Escapelaram meu peru, escapelaram meu peru. Que maluquice, velho, meu peru, gu, gu, gu. Aleph que mandou cantar, meu peru. Escapelaram meu peru, escapelaram meu peru, gu, gu, gu, gu. Escapelaram meu peru, escapelaram meu peru, escapelaram meu peru. Assim, ó. Eu, eu, eu.